Não, Salvador. Autorizado até 085 visual aguardando, Lima. Boa tarde, Azul 4065. Boa tarde, nível 360, aguarde coordenação. Aguarda, 65. Tem condição de alinhar e decolar sem parada, comandante? Afirmativo. Tanto autorizado a alinhar e decolar sem parada, vento 220 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1014, no 0 no 4, TAN 3193. Alinha e decola sem parada, TAN 3193. 02, reporte para de Itaquã para ingresso circuito de tráfego. Papa Romeu Lima, está visual com área de pouso e visual com o guardião 02. Gente, entrou pro Papa Romeu Lima, frequência livre para a coordenação. Positivo, graças. Papa Índia Alfa Lima, desça para 2500 pés em condições visuais para da rotatória. Para 2500 pés, condições visuais para da rotatória em Alfa Lima. 649, copia? Copia, 649. Voo 649, autorizado com fins, nível 240 até Ilhéus, e após Ilhéus, nível 400. Decolagem da pista 28, manter proa até o nível 030 e após curva esquerda, saída Gole, Eval, após direto Ilhéus. Após Ilhéus, direto Gonza e Atuluísk 58. Controle 119.35, código 5475. 649, com fins autorizado, 240 até Ilhéus, após o nível 400, decola 28, manter proa até o 030. Após curva esquerda, Golerval, direto Ilhéus, depois direto Gonza, 358, 1935, 5475, está no gate 7 ou no 649 para o pushback, comandante. Estou no 649, correto, autorizado posicionamento, reposto para o táxi. E para o 649. Azul 4065, copia. 5, a matéria pro até 3000 após a decolagem, chamaram o controle 119.35. O TAN 3193. Matéria pro após a decolagem 3000, chamando de 935 após, TAN 3193. Afirma. 9.35, código 5473. Autorizado Campinas 360, no Perisco 58. Decola na 28, mantém pro até o 030, quase esquerda na saída Gole Gonza. 1935, controle de saída, cena transponder, 5473, o passamento. 4065, correto, aposto para o posicionamento. Parabéns. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3193. TAN 3193, contato radar na decolagem, após restrição, está autorizado subir para nível 360 no perfil da saída agora. Apenas confirmando, cruzando 030, pode ir para agora, subindo para o 360. Afirmo, após 3 mil pés está autorizado voar na Pro de Gole, então 3193. Após 3 mil Pro de Gole, então 3193. Motor em Salvador, Guardião 02, já está bom. Guardião 02, espera ingresso no circuito de tráfego, chame Torre 18, decimal 6. Torre 18, decimal 6, Guardião 02. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02 se aproximando de Itapuã, verificando a nossa área. Aguarde para pouso, já vai conseguir para pouso ou outra diligência? O Guardião tem intenção de prosseguir para pouso no Pátio do Brasil. Pode passar em Itapuã, verifique como está lá, por gentileza, e já vai ser autorizado. Eu estou com o New Generation na final da 28. O Guardião 28 é para reportar em Itapuã, já no setor de Itapuã. Afirmo. Era 273, 354 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéus 120, decimal 1. Chama Ilhéus 201, boa. Salvador 649, para táxi, tem 8 a bordo, 3 horas e 47 de autonomia, até na Campinas. Perdão, 6 a bordo, 649. 12 a bordo, Gol no 649, autorizado táxi via Juliette, Alfa Golf, QNH 1014, no ponto de espera, chame Torre 18, decimal 6. Juliette, Alfa Golf, 18-6-1014, mais 8-649. 5 Solor 19-9, vai levar a pista esquerda e vai chamar o solo 121, decimal 9, bem-vindo a Salvador. Esquerda 219-675. Salvador, Gol 675, livrou. Gol 675, ingresso na Taxi Kilo, táxi via Pátio 3. Kilo Pátio 3, Gol 675. Controle Salvador, boa tarde, distância 3835, com a informação Sierra, cruzando 190 para 150. 3835, assume identificação, autorizado chegada e PIT, lista para nível 040. Identificado, PIT 040, 3835. Nível 193, passa nível 1110, chama o centro Recife, 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 1222, são 3325, tá 3193, boa tarde. Atirando o gate 6, 6. Azul 4065, posição 1, puxa o solamento. Azul 4065 autorizado, reporte para o táxi. Reporte para o táxi. Obrigado aí, parabéns pela missão. Valeu. grato pelo apoio incondicional da torre. 02. Papá India Alfa Lima, reporte visual com campo. Reportarei visual com campo, India Alfa Lima. É, solo o 4065. Siga. É, posicionamento para sair para o táxi, tem alguma especificação? Não, pushback normal, que o tráfego vai ingressar na Índia. Ok. Alfa Tancê, autorizado Morro de São Paulo, 025, decolagem da 17, curva direita, 1 mil pés no corredor Axé, controle 119.35, código 0154. Chame torre 118 de São Meia para acionar. Alfa Tango Sierra. Alô, siga. Alô, 45 para Morro de São Paulo. Para decolagem. Golo 649, a linha e mantém. Ali mantenha no 649. Controle 119.35, código 0152. Correto, QNH no 014, chame torre operacional. Estamos com 124 a bordo, 4 horas e 26, alterna com fins. 4065, táxi via Índia, Alfa Golf, QNH no 014, no ponto de espera, chame torre 18.6. Cliente via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera vai chamar a torre 18.6, azul 4064, 65. Vai lá pro adianto. Desça para nível 070. Charlie Fitch, já voando na Florianópolis, descendo para o 070, boa noite, 070. 03835, está autorizado a final ILS, desça para 2000 pés, ajuste 1014, 3835. 2000 pés, 1014, está fazendo um pequeno desvio à esquerda aqui, de 5 graus à esquerda, só para evitar um cúmulo aqui, Charlie. Tente, está 3835. 3835, autorizado ILS. A 1500 pés fazendo aproximação para a pista 107, dando a 4, entre 4 e 5 milhas, ok? 649, 1014, decolando a 28, já monitora o tráfego para a 107. Afirmativo. Torre Salvador, em Alfa Lima. Lança 3154, só por curiosidade, qual era a via prevista da gente? Era pelo ISC 50. 58 nem pensar, né? Assim ele ficou notando, mas o que chegou aqui é pelo ISC 50. Tá joia, obrigado. 107. Ok, só aproxime para o 107, atento ao New Generation da Gol que acaba de decolar e vai fazer curva à esquerda, ok? Ok, aproximação para o 107, estou visual com o tráfego aqui, senhor. Afirma. Alfa Tango, Juliette, Serra Tango. Estou no 649, decola de Salvador agora aos 28, chame controle 1 no 9, decimal 35, gol no 649. 649-1935, grato, boa. Boa, mantenha a proa até 3000, gol no 649. Como eu disse anteriormente, 649 mantém a proa até 3000. Afirma. Índia Alfa Lima, autorizado pouso, pistão 97, o vento é 210 graus, 8 nós, ajuste 1014. Índia Alfa Lima. Autorizado pouso 107, Índia Alfa Lima. Já na final. Gente, qual o seu pátio, Índia Alfa Lima? Pátio 5, senhor. Gente. 40, saída Gole, no 649. 649, saída Gole, para o 240. Autorizado o táxi, mantenha-se a retaguarda do Alfa Tango Sierra. Controle de Salvador, TAM 3835, confirme liberado de velocidade na posição em pitch. Está liberado, seu primeiro para aproximação, TAM 3835, velocidade a critério. Afirmativo, passando então com 250, muito obrigado. Índia, Alfa, Lima, solo de Salvador aos 3-0. O senhor vai livrar na primeira à esquerda e vai manter posição e vai aguardar para cruzar para o pátio 5, ok? Afirma. Alfa Tango Sierra, ingresso na pista agora, é a porta alinhada, cabeceira 17. 388-3325 no 649. 4065. Prossiga azul 4065. Ponto espera, pista 28. Mantenha o ponto espera, azul 4065. Vai manter o ponto espera, azul 4065. Voo 340, aprovado via Whisky 50, negativo Whisky 58, senhor. Decola da pista 28, mantém pro até 030, mantém pro até 3.000 pés. Após somente curva à esquerda na saída Gole até a posição Eval, após direto Eudes. Controle de Salvador opera em 1 no 9.35, transponder 5507, até 3155. Tá 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, Aperuísque 50, negativo 58, copiado. Decola 28, mantendo a proa até o 030, após curva esquerda, Gole, até a posição Eval e voa Eudes na sequência. Tá 3155, chama controle 19.35, passando a 5507. 5507, protegimento correto, tá 3155. No portão 02, chame quanto agora puxe no puxe suplemento, já. Passa pronto. Estamos certo, tá pronto para decolagem? Decola imediatamente, o vento 220 graus, 7 nós, a 20.014. Pulo 674 para Campinas, qual nível? 380. 380 será coordenado, senhor. A provável subida é Gole, transição Gonza, aguarde coordenação no 674. Gole Gonza, ciente, o 674. E Torre Salvador, muito boa tarde, Altan 3835. Final, Índia, Lima Romeu 67, baixando travado. Ciente, TAM 3835, já visto o campo? Afirmativo, senhor. Ciente, eu também o avisto, informo que o vento é 200 graus, 190 nós, ajuste 1014, 190 no 4, pista livre, autorizado pouso na 28, TAM 3835. Afirmativo, 1014, autorizado na 28, TAM 3835. Afirma. Juliette Sertão, ingresso na pista, reporte alinhado, cabeceira 17. Juliette Sertão. Alfa Tango Serra, decola de Salvador aos 33, chame controle 199, decimal 35, Alfa Tango Serra. Tango Serra, vai chamar o controle 199, decimal 35, cara. Alfa Lima está autorizado a cruzar a pista 45. Chama 0154, Alfa Tango Serra. Batalha Alfa Tango Serra, está autorizado direto Morro de São Paulo, sob condições visuais nível 025, reporte 20 milhas de Salvador. Tango Serra. Alfa Tango Serra, informe seu estimado de pouso. Hora cheia. Confirme. Hora cheia, 00. Gente, 1900, Alfa Tango Serra. 65 ali e mantém. Ali e mantém, azul 4065. São 3835 no solo de Salvador aos 36. Vai livrar a esquerda e chamar o solo 121 decimal 9. Bem-vindo a Salvador. Tem a esquerda 219, está 3235. Só Salvador, boa tarde, Altan 3835, ele vou mantendo a sua escuta, senhor. Boa tarde, Altan 3835, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi via Índia, senhor. Via Alfa, reporte para ingresso na Índia, Altan 3835. Serra Serra decola de Salvador agora aos 37, sem o controle, 1-9, decimal 35, Juliette Serra Serra. Chamarato, agora 35, obrigado, por volta. É, volta. Azul 4065, autorizada a decolagem, vento 220 graus, 109, ajuste 1014, azul 4065. Ok, iniciando 284065. Consigo, 674. Voo 674, Salvador para Campinas, Sierra Bravo, Kilo Papá, nível de voo 380, aprovado, April Whisky 58, após conforme plano apresentado. Decola da pista 28, mantém proa até o 3000 pés, após curva à esquerda, saída Gole, até a posição Eval, após Gonza. Controle 1-9, decimal 35, aciona 5513, aguarde para o cotejamento, voo 674. 3835, autorizado Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia, portão 01, tá 3835. Voo 674, por gentileza, corteje a autorização. Índia, para Campinas, o 380, via previsto 58, após conforme plano. Decola dos 28, mantendo a porta em 3000, curva esquerda, Gole e Valgonza. 1935, 5513. 5513, cotejamento correto, voo 674. Portão 62, estime pronto para o posto de acionamento, senhor. Chamarei, 74. Azul 4065 decola de Salvador aos 39, mantém a proa até 3000, estima o controle. 119, decimal 35, azul 4065. Mantém proa até 3000, chamando 1935, 4065, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 4065. Azul 4065, mantém a proa até 3000, após voo proa de Gole. E subida para o nível 360. Ciente, mantém a proa até 3000, após esquerda Gole, ascensão 360, azul 4065. Marciano 1, coordenação, reporta ataque 310. Quebec, Kilo, prossiga. Gente, Juliette, Quebec, Kilo, 1 minuto para a cota, senhor. Juliette Quebec Kilo, para cópia. Juliette Quebec Kilo, Salvador Pessoa, November, Victor Ramirez.